Numa casinha pobre nos arredores de uma cidade, vivia um velhinho de nome Gepeto que fabricava brinquedos bonitos e resistentes. Pronto, pronto. Terminei de fazer o meu boneco de madeira. Está perfeito e até que ele ficou bem bonitinho e um pouco parecido comigo. Pena que não possa falar, andar e brincar. Assim eu não me sentiria tão só nesta casa. Ele seria como meu filho. Iria para a escola, me ajudaria no trabalho e à noite eu lhe contaria uma porção de histórias. Ah, como seria bom! Mas não faz mal. Mesmo você sendo um boneco de madeira, já me fará companhia. Vou até lhe dar um nome. Deixe-me ver. Talvez... Pinóquio. Isto mesmo, Pinóquio. É um nome engraçadinho e combina com você. Gostou, Pinóquio? Puxa, como o tempo passou depressa. Já são 9 horas. Preciso dormir. Estou cansado e amanhã tenho que acordar cedo. Como eu ficaria feliz se Pinóquio fosse um menino de verdade. Oh, como eu seria feliz! Como seria feliz! Como dizem que todos os velhos e todas as crianças são protegidos por fadas, um raio de luz deslizou para dentro do quarto, aparecendo uma linda e meiga fada. Sou a Fada Azul e ouvi tudo que o bom velhinho Gepeto disse. Coitado, ele vive tão sozinho e durante toda a sua vida só fez ajudar aos outros, que resolvi transformar o seu imenso desejo em realidade. Quero e vou atender ao seu pedido. E a Fada Azul, com a sua varinha de condão, deu ao Pinóquio o dom dos movimentos e da fala. Ele não seria agora um simples boneco. Ele andaria e falaria como todo mundo. Que bom! Que bom! Agora posso andar, falar, correr, brincar, saltar e cantar. Mas Pinóquio, ao ver a linda fada, espanta-se. Quem é a senhora? Sou a Fada Azul e vim atender ao pedido do velho Gepeto. Por isso dei a você o dom de mover-se e falar. De agora em diante serei sua madrinha e protetora. E você, para o Gepeto, será como um filho. Ah, muito obrigado, dona Fada. Nem imagina como estou contente. Agora sou igual a todos os outros meninos. Igual não. Para que venha a ser um menino de verdade, terá que ser obediente, comportado, corajoso, estudioso, muito educado, de bom coração. Tudo irá depender do seu comportamento. Saber escolher entre o certo e o errado, as boas ações e as más. Prometo, eu prometo, dona Fada. Serei o boneco mais bem comportado e obediente que existe. Mas como poderei saber o que é certo e o que é errado? Já pensei nisso. Vou deixar alguém para lhe fazer companhia, que lhe ensinará a separar as coisas certas das erradas, o bem do mal. Ótimo! Assim não terei medo de errar. Mas onde ele está? Aqui, bem em cima do seu narizinho. João Grilo às suas ordens. Mas Grilo falante para os amigos. O seu caso. No outro dia, o velho Gepeto acordou bem cedinho e preparou o seu café. Depois de colocar a sua xícara na mesa, levou um susto. Na mesa, ao lado da xícara que colocara, estava outra xícara e, minha nossa, mais outra. 3 xícaras na mesa. Mas o que é isto? Eu só coloquei uma xícara. E como posso estar vendo 3? Será que estou delirando? Estou com febre. Nada disso. Não está delirando. Fui eu quem colocou as outras 2 xícaras. É que nós estamos com fome. Devo estar mesmo muito doente. O meu boneco andando, falando... socorro! Preciso urgentemente de um médico. Calma, calma, papai. Eu explico tudo. Meu Deus! Ele está me chamando de papai? Ele me chamou de papai. Mas que beleza! Eu estou sonhando! Nenhuma coisa nem outra, papai! Sente-se aqui que eu conto tudo! Depois que o senhor dormiu, a Fada Azul apareceu aqui e resolveu atender ao seu pedido. Conforme a sua vontade, eu agora ando, falo e serei seu filho. Mas que maravilha! Então não é um sonho? Claro que não! E tem mais! Ela disse que se eu for bem comportado, me transformará em gente de verdade. Mas é claro que será bem comportado e tenho certeza disto. Ah, papai! Ia me esquecendo de uma coisa. Esquecendo de quê? De João Grilo. Mas quem é João Grilo? É um grilo falante. A Fada Azul pediu para que ele ficasse aqui comigo para me ajudar no que for necessário. Ele será nosso amigo. Ótimo! Mas onde ele está? Ali, dormindo. Então vamos acordá-lo. João Grilo! João Grilo! Ei! Acorde! Ei! Mas Grilo, acorde! Que barulheira é essa? Acorde, João! Papai está aqui e quer lhe conhecer. Bom dia, seu João Grilo. Bom dia, seu Gepeto. É João Grilo às suas ordens. Ele já sabe de tudo? E já sei sim, seu João Grilo. Sei de tudo e estou muito feliz. O velho e bom Gepeto encheu-se de alegria. O boneco de pau falava, andava, ria, cantava e o chamava de papai, que para ele era o mais importante. Pinóquio seria muito estudioso e para isso colocou-o na escola. Já no outro dia de manhã, lá foi Pinóquio com o João Grilo em direção à escola, rindo e brincando. Pois para Pinóquio, tudo era maravilhoso e deslumbrante. Tudo o encantava, mas tão distraído com as maravilhas do mundo que nem sentiu que Grilo Falante havia se distanciado dele. Não sabendo o caminho para a escola e nem o de casa, começou a gritar pelo amigo conselheiro. Onde está você? Quando, de repente, numa curva da estrada, apareceu à sua frente uma figura estranha, de olhar malvado e traiçoeiro. O que está acontecendo, menino? Ai, que susto! Quem é você? Não sabe? Eu sou a raposa. E você, quem é? Eu sou o Pinóquio. Mas você não é um menino. É um boneco que fala e anda. Isso mesmo. Você não viu passar um grilo falante vestido de fraque cartola? Não. Por aqui não passou. Mas o que tem ele? E por que toda essa gritaria? É que eu só tenho um dia de vida e não conheço nada. Eu ia para a escola com um grilo falante e acabei me perdendo. Agora não sei para onde ir. E você ia para a escola, Pinóquio, num dia tão lindo como este? Mas é claro, tem muito para aprender. Oh, imagine você, Pinóquio, que acabou de chegar na cidade um enorme circo. E toda a garotada está lá assistindo ao espetáculo. Circo? Mas o que é circo? É um lugar onde a gente se diverte um bocado. Vamos que eu levo você. E a escola? E o grilo falante? Quanto à escola, não se preocupe. Ninguém ficará sabendo que você faltou. E quanto ao João Grilo, é bem capaz de já estar lá se divertindo. Se é assim, vamos logo. Estou ansioso para conhecer esse circo. Assim é que se fala. Agora eu vou ficar rico. Eu vou vender esse boboca para o dono do circo. O que foi que você falou? Nada. Olha, vamos logo antes que termine o espetáculo. Sim, vamos sim. E a malvada raposa, ao invés de levar Pinóquio para se divertir, vendeu o nosso amiguinho para o dono do circo, tão malvado quanto ela. Mas que beleza! Estou rico, muito rico! Aquela raposa me vendeu o boneco que fala na hora certa. Estava cheio de dívida e agora sou um homem rico. Nunca mais deixarei você ir embora. Eu e você, Pinóquio, viajaremos pelo mundo todo. Vamos percorrer todos os países e eu ganharei mais dinheiro ainda. Mas eu não quero nada disso. E muito menos preso. Papai deve estar preocupado. Preciso voltar para minha casa. Mas pare de chorar, vá. Mas que voltar para casa coisa nenhuma. Era só o que faltava. Por isso mesmo é que vai continuar preso aí na gaiola. Eu quero ir embora. Por favor, me solte! Deixe-me sair! E cale a boca, senão acabo perdendo a paciência e lhe dou uma surra! Ah, agora é que é bom, mas é bom mesmo sendo rico! E você, trata de ficar bem quietinho, ouviu bem? Eu vou voltar já, hein? Como sou infeliz! Fui dar ouvidos à raposa e ela me vendeu para esse homem malvado. Agora não posso voltar para casa e ficar junto do meu paizinho. Nunca mais sairei desta gaiola. Ah, se João Grilo aparecesse! João Grilo! João Grilo! Grilo falante! Puxa, até que enfim encontrei você! Que bom! Que bom! Por favor, tire-me daqui! Não consigo! A porta está com cadeado! E agora, João Grilo? O que vamos fazer? Tive uma ideia! Eu vou tentar chamar a Fada Azul e quem sabe ela me escuta e vem em nosso socorro! Isso mesmo! Mas será que ela vem sabendo que desobedeci às ordens? Não sei não, mas precisamos tentar! Dona Fada Azul! Dona Fada Azul! Estamos precisando de sua ajuda! O que está acontecendo? Por que chamou o João Grilo? É o Pinóquio. Ele está preso e eu não consigo soltá-lo. Como veio parar aqui? Não deveria estar na escola? É que não teve aula e vim assistir ao espetáculo do circo. Acontece que o dono, quando me viu, me prendeu e me obrigou a trabalhar aqui. Foi assim mesmo que aconteceu? Foi, sim, senhora. Juro que é verdade. Que é isso, Pinóquio? O seu nariz cresceu. Tá enorme. Cresceu porque ele mentiu. E continuará a crescer se não parar de mentir. A senhora me perdoa. Prometo que não mentirei mais e serei bem obediente. É sim, dona Fada. Ele não mentirá mais. Você está horrível com esse nariz tão grande. Bem, desta vez vou ajudá-los. E não se esqueça, Pinóquio. Se não for bonzinho, continuará sendo apenas um boneco. Nada mais. E a Fada Azul apenas encostou a sua varinha de condão no cadeado e ele imediatamente se abriu, libertando Pinóquio, que pulou para o chão cheio de alegria e contentamento. Que bom! Que maravilha! Como é bom estar livre! Mas... e o nariz dele, dona Fada? Não se preocupe. Daqui a pouco voltará ao seu normal. E isso se não mentir, é claro. Agora vá, que seu pai está muito aflito. Mas o velho Geppetto, com a demora de Pinóquio e temendo que algum mal tivesse acontecido, saiu à sua procura. Procurou nas montanhas, nos vales, nas planícies e nada. Muito cansado, chegou à praia. Era o único lugar que faltava procurar. Aproveitando um barquinho... remou, olhando para todos os lados e rezando para encontrar o seu Pinóquio. Então, de repente, o mar se abriu em ondas gigantescas e uma enorme baleia, no mergulho, engoliu o barquinho com Geppetto dentro. Socorro! Socorro! Pinóquio e seu fiel companheiro, o Grilo Falante, em cima de um barranco a tudo assistiam completamente apavorados. Você viu? Claro que vi! Mas que coisa horrível! Meu pobre pai foi engolido pela baleia! E tudo por minha culpa! Não chore, Pinóquio, isso não vai adiantar nada. Temos que encontrar um meio de salvá-lo. Temos que tirar papai da barriga da baleia de qualquer maneira! E vamos logo! Pinóquio e João Grilo correram para a praia e arranjaram um barquinho e remaram mar adentro em busca da baleia. Então, o mar se agitou. Pinóquio, olha a baleia! Cuidado! Ela vai nos engolir! E a baleia engoliu o barquinho, Pinóquio e João Grilo. Foi tudo para a barriga da baleia, que ainda lambeu os beiços. Santo Deus! Mas que escuridão! Onde está você, João Grilo? Eu estou aqui, Pinóquio. Olha, João Grilo! É o papai! Papai, você está bem? Graças a Deus que está vivo! Meu filho! Que maravilha! pensei que jamais poderia encontrá-lo. E a você também, João Grilo. Que bom. Como faremos para sair daqui? Podemos fazer uma fogueira. E a fumaça fará com que a baleia espirre. E assim poderá nos jogar para fora. Isso mesmo, Pinóquio. Eu acho uma ótima ideia. Então vamos soprar. Soprem bastante para aumentar o fogo. E o espirro da baleia foi tão grande que jogou Geppetto, Pinóquio, Grilo Falante perto da praia. Foi só nadarem um pouco e chegaram à terra são e salvos e completamente molhados. Graças a Deus estamos na praia. Agora o que temos de fazer é voltar para casa. Já estou com muitas saudades. Isto mesmo, meu filho. Estou muito orgulhoso de você. Pinóquio, você não é mais um boneco, é gente de verdade. É mesmo, meu filho. O João Grilo está certo. E você não é mais um boneco. E assim, foram caminhando alegremente para casa. Lá chegando... Pinóquio, você se mostrou em condições de ser um menino. Não só pela coragem para salvar seu pai, como também arrependeu-se de ter mentido. Como prêmio por tudo isso, eu transformei você num menino, já que faltava tão pouco para isso. Obrigado, dona Fada. Estou muito contente e feliz. Daqui para frente, vocês só terão alegrias e satisfações. Que seja sempre assim. Seja sempre e em qualquer ocasião um bom menino. E assim... O velho Geppetto, que no princípio de nossa história vivia sozinho, arranjou de uma só vez dois filhos. Um boneco de pau, que virou gente, e um grilo muito sabido, muito falante, muito feliz e muito verde, da cor da esperança que nunca faltou ao Geppetto. A esperança de que um dia pudesse ter alguém para se preocupar, para conversar, para se dedicar e dar todo o amor e o carinho que dava aos seus brinquedos de madeira. E nessa harmonia, os três viveram alegres e felizes, construindo outros brinquedos, aos quais davam mensagens de otimismo e calor humano naquela simples casinha nos arredores de uma cidade qualquer.